Asa de afro baiano, rasta metropolitano, na mão a garrafa mágica, sua batida performática. Lembre que eu sou baiano, não tenho plano de ser doutor. Transformo em sol, sol e energia, canto em amor. Faço minha saudação, trago meu sentimento. Vou dar um acorde pra vocês. Vou dar um acorde pra vocês. E não vá viajar, que a antena de muitos é o astro de tudo, sol virando lua para poucos. E não vá viajar, que a antena de muitos é o astro de tudo, sol virando lua para poucos. Aladim afro-baiano, desacato ao desengano. Birimbau imaginário, traz teu som abençoado. Lembre que eu sou baiano, não tenho plano de ser doutor. Transformo luz em sol, sol em energia, canto em amor. Quando o sol se pôr, lá no farol de novo. Vou dar um acorde pra vocês. Vou dar um acorde pra vocês. Vou dar um acorde pra vocês. E não vá viajar, que a antena de muitos é o astro de tudo, sol virando lua para poucos. E não vá viajar, que a antena de muitos é o astro de tudo, sol virando lua para poucos. Lembre que eu sou baiano, não tenho plano de ser doutor. Transformo luz em sol, sol e energia, canto em amor. Quando o sol se pôr, lá no farol de novo. Vou dar um acorde pra vocês, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Vou dar um acorde pra vocês, yeah, yeah, yeah, yeah. Vou dar um acorde pra vocês. E não vá viajar, que a antena de muitos é o astro de tudo, sol virando lua para poucos. E não vá viajar, que a antena de muitos é o astro de tudo, sol virando lua para poucos. Aladim afro-baiano.